desejo desses que a gente pensa que sente. Não é nada. Foi acontecendo naturalmente, feito uma onda sossegada. Eu não podia imaginar nem um minuto só. Quase não dá. Apaixonava, todos os amores tinham seu rosto, e por um momento me enganava. Toda madrugada vinha o seu sonho. Seu corpo eu amava, já não podia suportar nem um minuto só, já não queria despertar. Cada momento no sonho me levava, eu não sabia que me apaixonava. Já não queria mais parar, e o movimento do corpo me levava. Eu não sabia que me apaixonava. Eu não sabia que me apaixonava.